atenção, aqui se faz o sucesso. Os outros acompanham. DJ Nem Produções, mostrando como se toca saudade de verdade. Fico falando pras paredes.

sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Agora estou sozinho precisando de você. Passa por mim, faz tudo pra chamar atenção. Olhando de lado, faz um rebolado, me deixa no chão. Fico todo sem jeito, não olho direito, nem sei como agir. É que ela mexe comigo, me acelera o coração. Muito além do que eu digo, ela é um perigo, um tremendo avião. Todos querem o seu coração, todos querem o seu coração.

Produções, mostrando como se toca saudade de verdade.